and it's plain to see that we were meant to be. Seis horas. A Rio Sul Rádio também está no Instagram, instagram.com/RioSulRádio. Curta, comente, compartilhe, participe. Meu sonho era estudar fora, e fazer inglês na cultura inglesa foi meu primeiro passo. Um dia, uma universidade no exterior abriu um concurso de redação. O prêmio, uma bolsa de estudos. E aí a cultura fez diferença. Me deu confiança, eu participei e sim, ganhei uma bolsa para estudar na Inglaterra. Ai, mundo, aí vou eu. Sonhe o que quiser. Conquiste com a cultura. Matricule-se já em Resende/Mansa. Através do WhatsApp 98865-1269. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. É o passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. O programa que tem o propósito de transformar seu sábado em algo melhor, mais leve, mais gostoso, mais tranquilo ou mais agitado, mais dançante, enfim. Já há alguns anos eu tenho essa proposta e tem funcionado, né? Então, vamos dar sequência. ABBA, The Winner Takes It All. Tenho certeza que pelo menos 99,9% das pessoas já mataram essa charada aí, né? Como está começando o programa de hoje. Só que é uma versão plus, uma versão que eu coloquei alguns aditivos, eu diria, não é? Eu coloquei alguns elementos, alguns instrumentos, né? E ficou isso daí. Como eu sempre digo, os remixes não são pra melhorar nada. É só uma forma de personalizar, customizar, colocar o seu cheirinho ali numa produção que você já considera bacana, né? Também teremos nesse primeiro bloco do Flash House Snow and Newland, DJ Bobo, Benga Boys, Gypsy Kings, Mr. Vinks, Sir Ivan. Se eu fosse você, eu não sairia daí de jeito, forma, circunstância e maneira nenhuma. Então, aumenta o volume. I don't wanna talk about things we've gone through. It's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. No more race to play. The winner takes it all. The loser's upside down, living my life till your feet's on the ground. Then put your hands up in the air, wave like you just don't care. And if you're ready to rock, then rock with me. And somebody say, oh yeah. On the ground, then put your hands up in the air, wave like I just don't care. And if you're ready to rock, then rock with me. Somebody say, oh yeah. sido no volverá más. Y ni pintaba la mano y la cara más. Y de provecho reviento ahora mismo me llevo. Y mi chavilla volar en el cielo infinito. En el mundo sale con el paso de mí. Una É claro que todo mundo, ó, acho difícil algum terráqueo não saber de quem é essa música, né? Mas, no caso, está sendo interpretada pelo Sir Ivan. Imagine! Mr. Vinks Living on My Own. Deu uma pegada techno aí na produção do Fred Mercury, né? Gypsy Kings, A Mi Maneira, Benga Boys, Xalalalala. DJ Bobo, Somebody Dance With Me, Snow and Newland, Being In Love. Começamos com ABBA, The Winner Takes It All, DJ Marcante Plus. Não saia daí, tem um segundo bloco ainda, hein? Você está ouvindo Flash House. 6h37. Wilson Rádio Serviço. Não é de hoje que conviver é uma necessidade do ser humano. Foi a partir da convivência que desenvolvemos o desenho, a escrita e as sociedades. Com o passar do tempo e o desenvolvimento tecnológico, sofisticamos ainda mais a convivência. Hoje, nas redes sociais, nós vemos pessoas com milhares de amigos, inúmeros fãs, depoimentos, seguidores, tudo numa grande curtição. E de repente percebemos que essa convivência pode não ser real. Afinal, estamos falando com aparelhos. E cada vez mais, estamos sozinhos, num mundo de ilusões e ansiedade. O CVV existe para resgatar o caminho da convivência. E a palavra que resume isso é conversar. Ou seja, saber ouvir e poder falar. Se você está cansado de esperar o e-mail, o depoimento, os seguidores, talvez seja porque você só queira conversar. Então procure a gente, porque aqui nós estamos prontos para falar com você. Pode ser por telefone, por VoIP, por e-mail ou chat na internet. Onde e quando você quiser, o CVV está de braços abertos para te ouvir. Se você está em Resende, ligue para 3360-9685. E se você está em Volta Redonda, ligue para 3343-7666. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Versões ao vivo de músicas bacanas. Performances memoráveis de grandes especiais. Rio Sul Rádio em Concert. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio em Concert. Voltamos a apresentar Flash House. Capela Hayley on Hayley. É o que vai começar o segundo bloco do Flash House de hoje, né? Eu adoro isso, cara. Tem uma pegada house assim, finalzinho dos anos 80, né? Também teremos Pet Shop Boys, Pitbull, acredite. Também Shakira, The KLF, Sophie Ellis Baxter. Tá aí pré-anunciado o setlist do segundo bloco do Flash House de hoje, então é só aumentar o volume dessa bagaça. Come on, let's work.

he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with this. Now watch him make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. Don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything, anything. And they love to get it in, get it on. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Baby, you can get it. If you get it, we can play. Baby, I got cribs, I got condos, we can stay. Even got a king size mattress we can lay. Baby, I don't care what they say. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know

Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. Bacana, hein? Chique, elegante. The KLF, um cover, tá? Serge Devant, Petri Talin, 3AM Eternal, Shakira Orozasi, Pitbull Kale Ocho, Petcha Boys It's a Sin, e começamos com Capela, Helion Haley. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado da edição do Flash House de hoje. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço, hein? Fui! O passado de presente pra você. Flash House. Na Rio Sul Rádio, você confere algumas versões originais. That is only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. E também algumas diferentinhas. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Versões ao vivo. Conteúdo de qualidade. Sem mesmices. A rádio certa. Para o público certo. Pra cá, onde a qualidade te espera com sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Calunga, o que tá acontecendo com esse computador, Calunga? Ei, patrão, e o sol sei pra ver umas vampirinhas aí, né? Você pegou o vírus, cavifento. O computador agora tá virulento. Ih, patrão, e agora? Ah, agora sim. Ué, patrão, agora sim? É, agora tem que chamar Sim Informática. Sim Informática. Conserto de computadores e notebooks. Formatações, instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Dreamt of you last night, woke up, you weren't there. Five nights in a row of dreams I'd never share. You come without a warning, early in the morning. Timing's never been our thing. Leaving me with guilt, the only souvenir you bring. I'm with him and you're a secret treasure. He's devotion, you're a guilty pleasure. I'm with him and this is real life, honey. Guess the joke's no longer funny. I'm with him until the death do us part. But it doesn't do for this hungry heart. I'm with him but in the frantic head. You always come and say, would you run away? Would you run away with me? Would you run away? Would you run away? One love is enough, that's all you ever get. At least that's what they tell you, still I can't forget. Eyes like burning ashes, till the sunlight flashes. Can't recall what I've been taught. Captivated by the thunderstorm in which I'm caught. treasure. He's devotion, you're a guilty pleasure. I'm with him and this is real life, honey. Guess the joke's no longer funny. I'm with him until the death do us part, but it doesn't do for this hungry heart. I'm with him but in my frantic head you always come and say. To Rio Sul Radio. From Resende, Rio de Janeiro. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. There's something about you. You got the